Pela Cultura FM, Ideias Musicais. Apresentando hoje, Alma Latina, música das Américas sob domínio europeu, por Paulo Castanha. Olá, amigos. No programa anterior, ouvimos música composta nas Américas para a homenagem e saudação dos europeus que governavam o Novo Mundo. Hoje, vamos transitar entre esse ambiente e o meio doméstico urbano, ouvindo um pouco da música que circulou nas casas americanas no século XVIII e princípios do XIX. Existiu música popular nas Américas do século XVIII? Também foi composta música instrumental para as casas americanas, além da música vocal para as igrejas? Somente os descendentes de europeus compuseram esse tipo de música? Ou também houve a participação de compositores indígenas ou afrodescendentes? A música doméstica também foi usada para transmitir a cultura europeia aos povos americanos, como ocorreu com a música religiosa? No programa de hoje, Casas Americanas com Sons Europeus. De autor anônimo do século XVIII, ouvimos a Sonata em Sol Menor, com Horácio Franco, flauta doce, José Soares Molina, cravo, e Alain d'Urbeck, violoncelo. Esta sonata foi encontrada em um manuscrito do arquivo da Catedral do México, infelizmente sem as folhas que indicariam o nome do autor. Além da catedral, pode ter sido usada em ambiente doméstico ou oficial, mas quase certamente foi destinada à elite do virreinado. Saber o que os americanos ouviam em casa durante os primeiros séculos de domínio europeu não é uma tarefa simples, pois a preservação de manuscritos desse tipo de música foi rara nessa época. Por outro lado, a literatura dessa fase nos deixou informações bem interessantes, como é o caso das poesias satíricas de Gregório de Matos Guerra, escritor baiano que viveu boa parte da vida em Salvador no século XVII. Nessas poesias, que lhe custaram a deportação para Angola, Gregório de Matos descreveu costumes urbanos da Bahia e, entre eles, citou vários tipos de danças e de sons, geralmente peças domésticas para viola. Três dessas danças e sons foram a arromba, o gandum e o cubanco. Infelizmente, não são conhecidas fontes americanas com esse tipo de repertório, mas um interessante manuscrito da Universidade de Coimbra, copiado poucas décadas após o falecimento de Gregório de Matos, contém várias danças com esse nome. Não há indicação de autoria e nem local de composição, mas seus títulos e ritmos indicam tratar-se de danças ibéricas com a inclusão de algumas sonoridades africanas, sugerindo uma relação entre a música portuguesa e a música afro-brasileira em pleno século XVII. De autoria anônima, ouviremos a arromba, o gandum e o cubanco com o grupo Banza, sob direção de Rogério Budás. Thank you. de autoria anônima, ouvimos a arromba, o gandum e o cubanco com o grupo Banza, sob direção de Rogério Budaz. Que tipo de música ouviam os americanos que não pertenciam à elite? Não é uma pergunta fácil de responder, pois esse tipo de música dificilmente era escrita, embora tenha chegado até nós um pouco das tradições musicais dos povos americanos que presenciaram o domínio europeu. Mas a documentação da época nos revela que as autoridades monárquicas e religiosas determinavam uma espécie de apartheid, de separação entre a música de origem europeia e as sonoridades tradicionais indígenas e africanas. No caso brasileiro, desde o século XVII, existiram leis que proibiam que um homem branco ouvisse música entre os índios ou que os índios praticassem suas danças e cantos nas vilas e cidades. No século XVIII, a legislação brasileira combateu fortemente os encontros musicais africanos, genericamente chamados de batuques. Mas isso não conseguiu evitar o nascimento de uma música híbrida, que inseriu um pouco da rítmica africana nas danças ibéricas. Trata-se do lundu ou landum, que se proliferou por todo o Brasil. Inicialmente praticado pela comunidade negra, difundiu-se por quase todas as camadas sociais ainda no século XVIII. Com o grupo Lira de Orfeu, sob direção de Edilson Vicente de Lima, ouvimos o landum. Este exemplo foi registrado pelo pesquisador alemão Carl Philipp Martius por volta de 1820, mas tudo indica que lundus como este já estavam sendo tocados e cantados no Brasil desde o século XVIII. Música que circulava por várias camadas sociais, como o lundu, foi muito rara nas Américas sob domínio europeu. A política e a legislação da época reprimiam as tradições populares, sobretudo indígena e africana, incentivando a prática doméstica de música de origem europeia. Seguindo essa tendência, o compositor mexicano Juan Antonio Vargas y Guzmán escreveu em 1776 sua Explicación para Tocar Guitarra. Além de informações para o estudo do instrumento, esse método contém 13 sonatas para duas guitarras destinadas ao ambiente doméstico. De Juan Antonio Vargas y Guzmán, ouviremos a 8ª e a 10ª sonata da Explicación para Tocar Guitarra, na versão do Syntagma Musicum da Universidade de Santiago do Chile, sob direção de Victor Rondon. Thank you. de Juan Antonio Vargas y Guzmán, ouvimos sua 8ª e 10ª sonatas, escritas no México em 1776, na versão do Sintagma Musicum da Universidade de Santiago do Chile, sob direção de Victor Rondon. Alma Latina, música das Américas sob domínio europeu, por Paulo Castanha. No século XVIII, circulou muita música instrumental europeia em cidades americanas. Inúmeros manuscritos com obras de Scarlatti, Haydn, Boccherini e outros compositores europeus ainda existem nos arquivos americanos. Como esse tipo de música tornou-se frequente nas Américas, ao encontrarmos cópias de música sem indicação de autoria, torna-se difícil saber se foram compostas no Novo ou no Velho Mundo. Esse é o caso de uma sonata para piano preservada no arquivo da Sociedade Musical Santa Cecília de Sabará, em Minas Gerais. Pode não ter sido composta no Brasil, mas foi aqui copiada para ser tocada em casa. Ouviremos esta sonata anônima com Edmundo Ora ao fortepiano. Os três movimentos são Allegro, Largo e Rondo Allegro. Thank you. ouvimos, de autoria anônima, a sonata do Arquivo da Sociedade Musical Santa Cecília de Sabará, com Edmundo Ora ao fortepiano. Na entrada do século XIX, com o avanço da urbanização nas Américas, acentuou-se o desejo de praticar música europeia no ambiente doméstico. Nessa época, as famílias de posses começaram a comprar pianos importados e tocar nesse instrumento música de autores franceses, ingleses, alemães e austríacos. E alguns deles chegaram a passar ou mesmo residir no continente americano. É o que ocorreu com Sigismund Neukomm, compositor austríaco que viveu no Rio de Janeiro de 1816 a 1821, e lá compôs obras para os ambientes doméstico, teatral e religioso. De Sigismund Neukomm, ouviremos Les Adieux à ses amis brésiliennes, de 1821, com Edmundo Ora, fortepiano. Thank you. Com Edmundo Ora ao fortepiano, ouvimos Les Adieux à ses amis brésiliens, composição de Sigismund Neukomm no Rio de Janeiro em 1821. A circulação de pianos e partituras de música para esse instrumento em muitas cidades americanas acarretou, como na música vocal, a apropriação da capacidade de escrever e de ensinar música nos estilos europeus por compositores locais. Esse foi o caso de José Maurício Nunes Garcia, carioca e afrodescendente, que escreveu Um Método de Pianoforte no Rio de Janeiro em 1821, e nele incluiu 30 peças para o estudo desse instrumento. Nessas peças, José Maurício cita trechos de várias composições europeias, entre elas a abertura da ópera O Barbeiro de Sevilha, de Rossini, apresentada no Rio de Janeiro nessa mesma época. Ouviremos, do Método de Pianoforte de José Maurício Nunes Garcia, as lições 9, 5 e 6. Ao fortepiano, Edmundo Ora. Thank you. Ouvimos, de José Maurício Nunes Garcia, as lições 9, 5 e 6 do Método de Pianoforte de 1821, com Edmundo Ora ao fortepiano. A música praticada nas casas americanas no século XVIII e princípios do XIX demonstra que esse também foi um ambiente de transmissão cultural. Autores europeus eram tocados no continente americano dessa época, muitas vezes enquanto ainda estavam vivos. Mas as proibições oficiais de afastar a música indígena e africana do ambiente urbano deram a essas tradições uma condição inferior em relação à música europeia. Aceitava-se apenas algumas poucas imitações ou referências às sonoridades populares. Por outro lado, essa época também marcou a apropriação das capacidades de compor e de ensinar música instrumental nos estilos europeus por compositores americanos, muitas vezes com descendência indígena ou africana. Conhecer melhor essa história pode nos ajudar a mudar nossa relação com o passado e a construir um futuro diferente. É o que faremos nos próximos programas, ouvindo um pouco mais de música das Américas sob domínio europeu. No programa seguinte, músicos profissionais nas Irmandades Brasileiras. Eu sou Paulo Castanha e volto na próxima semana com mais um Alma Latina, programa da série Ideias Musicais. Este programa teve a produção de Ralph Schwartz e trabalhos técnicos de Almir Amador. Boa semana e até lá. Ideias Musicais. Realização Cultura FM. Fundação Padre Anchieta.